quem ficou. Eu acho que os dois esperando um outro dia arrefecer. Quem sofreu? Eu acho que ninguém. Você vem quando quer, eu te quero. Se mesmo não vem, eu não tenho frescor de quem se banha em mar. Mas venha que eu posso te deixar mais leve. Você pode até gritar, você podia parar de uma vez, hein? Eu não tenho frescor de quem se banha em mar. Mas venha que eu posso te deixar mais leve. Você pode até gritar. Quer saber? Eu acho que vou aprender a pintar. Talvez amanhã.